Todo dia em algum momento eu penso em você. Já percebi que o sentimento pode aparecer. Aí o amor acontece. Não posso dizer que sinto sua falta. E lembrar do seu beijo não me traz a calma que eu sinto com você. E mesmo quando eu estou com meus amigos, a sensação que eu tenho é que estou sozinho. Não consigo esconder. É que a paixão aconteceu e tomou conta de mim. Não mando mais no coração, eu não consigo dormir. Eu não vou evitar, eu não vou desistir. Agora eu já não aceito outra condição. Se não for assumir de vez essa nossa paixão, não dá mais pra ficar vivendo a solidão. Com vocês, Sertanejo.com. A explosão do momento, trazendo novidades com as melhores músicas pra você, pra você. Todo dia em algum momento eu penso em você. Já percebi que o sentimento pode aparecer. Aí que o amor acontece. Então posso dizer que sinto a sua falta. E lembrar do seu beijo não me traz a calma que eu sinto com você. E mesmo quando eu estou com meus amigos, a sensação que eu tenho é que estou sozinho. Não consigo esconder. É que a paixão aconteceu e tomou conta de mim. Não mando mais no coração, eu não consigo dormir. Não vou evitar, eu não vou desistir. Agora eu já não aceito outra condição. Se não for assumir de vez essa nossa paixão, não dá pra ficar vivendo a solidão. É que a paixão aconteceu e tomou conta de mim. Não mando mais o coração, eu não consigo dormir. Eu não vou evitar, eu não vou desistir. Agora eu já não aceito outra condição. Se não for assumir de vez essa nossa paixão, não dá mais pra ficar vivendo a solidão. Aconteceu e tomou conta de mim. Não mando mais no coração, eu não consigo dormir. Não vou evitar, eu não vou desistir. Agora eu já não aceito outra condição. Se não for assumir de vez essa nossa paixão, não dá mais pra ficar vivendo a solidão. Vivendo a solidão. Vivendo a solidão. Quem gostou, faz barulho! Obrigado, Beto, Ronaldo. Obrigado, meninos.